Não, para o Grão, é o Guardião. Baixa no solo, Guardião. Solo. Entra. 201, follow aos 14. Frequência livre, boa noite. Torre tá 38-3600 externo, capa vista. Tente, boa noite, são 3600, livre pouso no zero, vento no 80 graus, 08 nós, check trem. Vai, pra lá. 3600, só luz 18, livre à direita, chama no 211. 211, à direita, 3600. Azul Salvador, boa noite, 4107. Boa noite, Azul 4107, reporte final de 4 milhas, 10. Reportará final de 4 milhas, 4107. Azul 4107, livre pouso no zero. Vento no 70 graus, 049, cheque trem. Checará o trem, livre pouso 4107. Baixado e checado 4107. Torre, boa noite para o patrão Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme, continue a aproximação número 2 para pouso. Certo, poderia confirmar o vento para Oscar Vitor Uniforme? Oscar Vitor Uniforme, 1970 graus, 049. Oscar Vitor Uniforme, solicite se possível mudança de regra, uma base pela direita da 17. Gente, reporte para o cancelamento, Oscar Vitor Uniforme. Cancela da presente uniforme. Oscar Victor Uniforme, cancelado 227, base pela direita 17, reporte para final. Base pela direita 17, reporte final de uniforme. Azul 5107, fala 28, livre à direita, chame no 211. 211, obrigado, boa noite. Victor Uniforme, livre pouso no 7, vento no 70 graus, 049, cheque trem. Livre pouso no 7, trem baixo e travado, Oscar Victor Uniforme. Oscar Victor, uniforme, solo 31 no backtrack, confirme pátio. Gente, é poste livrão na pista, Oscar Victor, uniforme. Number 51, Sierra Echo, Temple Echo, Good morning, Lima Juliet 625. Good morning, reaching taxiway Oscar. Roger, Lima, Mike Juliet 625. Just confirm, would you like to take off for runway 10 or 17? Runway 10. Roger, Lima, Mike Juliet 625, clear to enter runway 17, taxi via the runway, report leaving at the taxiway Lima. For this, we enter the runway 17 and report when we exit via taxiway Lima, runway 625. Roger, 35, clear the runway 1735, taxiable Lima. Roger, Lima, Max, Juliet, 625, hold position at the taxiway Lima and call ground 121, decimal 1. You hold position 121, decimal 1, Max, Juliet, 625, away. Good morning, Mike Juliet 625 again, we are on the approaching taxi Alpha. Roger Lima, Mike Juliet 625, clear to line up and take off runway 10 in 150 degrees, 06 knots. Copy, we line up and take off runway 10, Mike Juliet 625. Mike Juliet 625 airborne at 43, call 119 on decimal 8, have a nice flight. Copy, 119 decimal 8, 625, bye. Thank you. Jet Golno 868, além da cola no zero, vento no 60 graus, 0612 de nós. Vai chamar o controle com 89, boa noite. Boa noite, 68, decolou 851, boa noite no 98. Boa noite. Torre Salvador, bom dia. Boa noite, Azul 4062. Está verificado no ILS. Azul 4062, livre pouso, pistão no zero. Vento no meio, 0 graus, 0612 de nós. Meu pouso não, no 04062. Espera, Gol no 098. 098, mantém o ponto, espera. Vai, mantém o ponto, espera que aguarde a Gol no 098. No 098, a Lima tem pista no zero. 098, a Lima tem no zero. Salvador Tower, November Sierra Echoes, ILS 10 Echo. November 516 Sierra Echo, continue approach, standby for runway vacated. I continue the approach, November Sierra Echo. Azul 4062, solo 56, livre à direita, chame no 211. Voo no 098, livre decolagem no 0, vento no 50 graus, 062 de novo. Tá livre decolagem no 0, voo no 098. November 51 Sierra Echo clear to land 1010 and 150 degrees 05 knots. I clear to land runway 10 November Sierra Echo. Voo no 098, decolou 58, chame o controle 1198, bom voo. Controle 098, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, chegou no 70, próximo ponto está dando 0 pronto. Boa noite, gol no 170, mantenha o ponto de espera. Vai manter no 170. Salvador, boa noite. É o Papa Romeo Victor Zulu November, estabilizado em LS da ONU 0. Boa noite, Victor Zulu November. Continue a aproximação, número 2 para ponto. Continua. ONU 170, agiliza as manobras sem autoridade. Tranquilo, ali, mantenha no 0, gol no 170. AFM preparando-se para a decolagem imediata, gol no 170. Positivo, ali decola no 0, gol no 170. Ali mantém, aguardando para a decolagem imediata. Gol no 170. Positivo, ali mantém, aguardando no 170. November 51. Sierra Echo Underground at 0300, call 121 decimal 1. 121 decimal 1. Alter Mark, o Zulu 90. Zulu 90, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continuar. Voo no 170, livre de decolagem no 0, vento no 50 graus, 07 nós. Se decolagem no 0, gol no 170. November, vento no 50 graus, 0612 de nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, no November. No 170, decolou 02, chame o controle 1998, bom voo. 098, obrigado, Barante. Vitor Zulu November, solo 04, livre à direita, chame 1211. 1211, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, tô 3891, vai passar em Ilha Ferra, baixo e travou. 3891, livre pouso no zero, vento no meio 0 grau 049. Livre pouso no zero, tá 3891. Torre Salvador, boa noite, 3-6-2, 5-8, estabilizar. Boa noite, 3-6-2, 5-8, continue a aproximação, aguarde o pista livre. Aguardando 6-2, 5-8.